Aí, De Fidelis, cabelinho, pau pau. Yeah. Vamos começar, mulher. Solta essa diaba que você tá carregando essa noite. Tu ama favelado, né? Então depois do baile a gente treme aquele meu barraco todo debaixo do chuveiro. Percebo tua vontade de me dar quando eu sinto teu beijo doce. Eu puxo teu cabelo em busca do prazer. Linda, linda. O jeito que tu senta, ninguém senta. Eu te quero mais ainda. Eu te quero mais ainda. O que tu faz com a boca é sacanagem. Tem magia nessa língua. Nunca te contaram que a marquinha que tu tem, ela estiga. Ela é gostosa tipo Anitta. O Brasil te dá em nosso favor. Só vem que a nossa hora chegou. Então vem sentando, amor. Yeah. Ela é da pista, mas é perigosa, perigosa. Vim pra base uma vez e já me disse que quer vir de novo. Pra ela nada mais importa, nada importa. E ninguém tira essa vontade dela de me ver no morro. Com certeza ela tem muita certeza que hoje vai gozar. Eu também me disse que só ia pegar uma vez e nunca mais parei. Deita nessa cama, esquece isso, minha linda, deixa isso pra lá. Aí, ó, agora volta aqui. Como é que você chega, tá com o copo na minha cara e sai como não fosse nada? Safada é sua amiga, esperou cê dormir pra vir tentar sentar em mim e depois pôr culpa na bala. Eu deveria mesmo era ter botado forte. O foda que eu te amo, essa é a sua sorte. Vai lá tentar com outro, só não lembra de mim na hora que ele perguntar, cê pode falar quem te fode. Cê quer agir na raiva, mas age direito. Quem que te faz gozar nunca precisou dar dinheiro. Os cara preocupado como os outros vai te ver comigo. Cê fica à vontade, eu quero que eles vejam mesmo. Eu tenho dois amores. E sua bunda e meu morro. Por isso eu fico puto de imaginar ser com outro. Bandido é assim. Tocou no que nós amamos. Eu vou fazer ele subir, mas subir mesmo de pipoco. Safada gostosa, do jeito que o pai gosta. No baile eu fico forte, vem dançar na minha pistola. Bandida pra caralho, que delícia do caralho. Pede pro chefe deixar ela botar o fuzil nas costas. Mas ó, nós pode ir ali na minha base. Já chama suas amigas que os amigos tá na bala. Fala pro cabelinho, canta aquela que nós gosta. Enquanto essa louca senta bem gostoso na minha vara. Ela é da pista, mas é perigosa, perigosa. Vim pra base uma vez e já me disse que quer vir de novo. Pra ela nada mais importa, nada importa. E ninguém tira essa vontade dela de me ver no morro. É que com certeza ela tem muita certeza que hoje vai gozar. Eu também me disse que só ia pegar uma vez e nunca mais parei. Deita nessa cama, esquece isso, minha linda, deixa isso pra lá.